Sejam bem-vindos ao Fey Love. Olá, queridos falhantes. Na história dessa semana, Judite nos conta sobre o seu encontro que demorou 3 anos para acontecer. E claro, não saiu nada como esperado. Participe você também. Mande a sua história via WhatsApp ou Telegram para o número 61983134112. Você pode enviar também a sua mensagem para falhandonoamor@gmail.com. Siga o nosso Twitter, Facebook e Instagram, ambos Falhando no Amor. Vamos para a nossa história e até a semana que vem. So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me. Oi, meu nome é Judite. Bom, em 2012 conheci um nerd maravilhoso. Foi amor à primeira vista. A gente se via todo dia, pois ele trabalhava perto de mim. E comecei a encarar ele mesmo. Até que um dia achei ele no Facebook. Adicionei e comecei a conversar sobre as coisas que a gente gosta em comum. Heróis, Lynyrd Skynyrd e muito rock. O lance ficou muito quente entre nós. Começamos a ficar de vez em quando, mas nunca transamos. Aí, em 2015, bom, no final de 2015, eu tinha bebido umas e dei a entender de uma vez que queria transar com ele. Pela primeiríssima vez. Bom, esperei todos esses anos, sim. Graças a Deus, o nosso dia chegou. Eu esperei anos por isso. Coloquei um vestidinho preto safado, passei o melhor perfume e esperei ele me buscar. Quando ele chegou, já estava excitadíssimo. Aí pensei, é hoje, hein? Chegamos no motel, as preliminares foram sensacionais da minha parte, lógico. E quando fui sentar, aquilo maravilhoso, se escondeu todinho. Fui tentar de novo, mais algumas preliminares, o cara excitado. Fui sentar, puta que pariu, não deu mesmo. Aí ele solta, isso nunca aconteceu antes. Ficou sem graça e usou o dedo mesmo. Depois fui a psicóloga de motel. Ele conversou bastante comigo e fomos embora. Depois disso nunca mais falou comigo. Só fala quando eu falo e nunca mais me chamou para sair. Bom, tentei, né? Essa é minha vida e uma divina comédia. So many things I can do to you. And so many ways I can please. Hey, hey, hey. It's your move, yeah. Why don't you start turning down?